Comandou? Muito bom dia, o voo 5611, espera da 190, pronto. Dona 561, ali mantém. Ali mantém, zero voo 5611. Luna 5161, decolagem autorizada, vento 1 no 0 graus, 039. Autorizado, decolagem 10, vou com a região. Dona 561, decolada 59, chame o controle, 119-8. 119-8, boa. Controle Salvador, bom dia, o gol 1561, decolada na perfil da Nayon. Gol 561, no contato radar, Tony 360, direto Leda. Direto Leda. 561, chama Centro Recife. Em 125, décima 1, opera 120, décima 1, 0. Recife, em 125, décima 1, 2000, 0, boa. Control, Michael 1-1, autorizada a linha área decolar, vento 1, 20 graus, 049. Salvador, bom dia, voo 1161 no 57L, autorização Guarulhos 360. Bom, 1811, decolada azul no meio, chama o controle, 119, desse momento. Olha, bom dia, eu vou 1811. Contato radar na decolagem, subo para nível 3, 80. Tira o teléfono. Tira o teléfono, obrigado. 1811. 8.1.1, chame Santo Recife, 1.2.6, decimal 0, terna, 1.2.8, decimal 8. 1.2.6, decimal 0, 1.2.8, uma boa noite. Bom dia. Bom dia, gol 1161, se aproximando do ponto 010, gol. 1161, autorizado ingresso de colagem, vento variável 2 nós. Autorizado agenda, plano 0, gol 1161. 198, voo 19, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, voo 1961, decolou para o seu dial. 1161, contato radar, subo nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, voo 1161. Fala Salvador, eu vou ficar com a Índia. Consiga. Bom dia, eu estou com a Índia na posição 6 Lima do Pátio 3. Solicito autorização de reboque da aeronave até a posição 02 do Pátio 1. Autoridade, chamou o término. Camarada, está com a Índia. 161 no chão do centro Recife. Em 125.1 no alterno 126.0. 125.1 no alterno 126.0, gol 161.